Ah. Espiritual também tem que estar presente, não necessariamente incorporado, mas espiritualmente. Toda a luz invocada está presente. Entendi. E aí pode uma madrinha decidir abandonar, falar, ah, não quero mais ser sua madrinha. Pisou muito na bola. Madrinha, quem abandona é matéria, moço. Entendi. Espiritual não abandona aquele que tem sentimento verdadeiro. Pode pagar a conta, né? Dizer, olha, eu responsabilizo você de eu não tê-la mais, né? Porque você me abandonou. Mas não é. Fomos nós os causadores do abandono. Com certeza. Vocês, no primeiro obstáculo de dificuldade, já duvida se o espiritual existe. É. Na primeira dor, vocês já duvidam se um caboclo está do seu lado. Então, enfim, é muito fácil se abandonar, não é? É. E nunca foi tão difícil se aceitar que sou errante. Nossa. Mas, poxa, estou passando por tanta coisa. Eu vou me ajoelhar e vou me levantar em oração, em pedidos a mentores de planos maiores do que o meu para me socorrer. Para levar os meus pedidos às alturas ou a planos para me ajudar. Não, é muito fácil falar. Eles não estão fazendo nada por mim, para que eu estou aqui dentro? Nossa. Essa sujeirada que anda correndo. E às vezes representam muito mal a Umbanda. Só que não fica de graça. Tudo tem resposta. E muitas vezes, não é o que eu falei já, vocês acham que é a pombogira e o Exu que está batendo. Não, a gente tem mais o que fazer. A gente caminha. É a vida de vocês, vocês levam a sério. Nós temos atividades o tempo inteiro. O tempo inteiro? O tempo inteiro. Ou vocês acham que a gente fica sentadinho descansando? Não. É mundo espiritual, moço. Claro. Não é mundo material. E essas atividades, às vezes, é ir, por exemplo, num curso, não pode ser? Se você não está pronto para trabalhar comigo, eu venho até você, como eu falei. Se você não está pronto, eu vou caminhar, vou até o meu superior e falo, eu estou disponível. Pode me colocar em outra missão. Olha! Entendi. A coisa vai andando. Ou você acha que você não está pronto, eu vou sentar aqui e vou ficar choramingando. Ah, eu queria estar incorporado, não estou, eu vou ficar aqui. Não. Ah, eu também não faria isso. Vou me apresentar até o meu superior e vou falar, lá estive presente, a matéria não estava preparada, não tive um incorporamento, estou disponível para uma nova missão. Deles falam, muito bem, me ajoelho, pode ir para a próxima. Só que daí se eu precisar, na hora assim, ai, Dona Maria Rosa, estou precisando, desculpa, 2 minutos atrás eu estava assim, a senhora foi pedir. Aí agora a senhora aceitou outro trabalho. E aí? É tudo tão mágico assim, né, moço? O tempo da gente é corrido à frente de vocês. Ah, entendi. Tá. Então até mesmo a rejeição de vocês, nós já até sabemos que vai acontecer. Só que é o que eu falei, se eu fui invocada, aqui estarei presente. Entendi. É isso que a senhora deve entender até agora. Vocês conseguem saber o futuro. Não o futuro, vamos dizer, de eu chegar aqui e ficar falando tudo o que vai acontecer com você. Não. Uma que eu posso até saber. Pode? Mas não tenho permissão para te falar. Mas pode saber. Nossa. Porque não, às vezes pode ser colocado presente diante de você. Você vem até a mim, ali num diálogo, eu posso observar coisas que vão acontecer. Eu tenho direito de te falar? O meu superior fala, não fale. Não fala. Você não tem essa permissão. Estraga tudo. E muitos acham que a Umbanda é isso. Ah. Vem aos pés de um preto velho, vem aos pés de um caboclo e acha que o caboclo, o preto velho, tem que fazer adivinhações. Falar o futuro. Pra quê? Mas eu digo assim, vocês conhecem o futuro no sentido de saber, porque o seu Zé disse, olha, você vai incorporar esse e depois eu vou vir pra gente cumprir nossa missão. Aí já é a questão espiritualmente. Isso. No que eu estou falando são até fatos materiais que vocês possam passar. Entendeu? Você estava falando com uma entidade, assim como está falando comigo. Isso. Claro. Então, se você, ele te colocou isso, é porque foi permitido através dos seus mentores, como ele falou. Isso. Você vai trabalhar, você vai ter o seu desenvolvimento espiritual. E um dia a falante de Zé Pilintra vai se apresentar com você. Foi isso? Foi. Ele falou algo demais? Não. No sentido não, ele te deu uma orientação, afinal você está começando. Isso. Então ele não colocou nada que pudesse adiantar. Não. Ou comprometer qualquer coisa. Ou comprometer a sua vida isso. cotidiana. Uhum. Mas ilustrou que vocês conseguem saber o futuro. Agora, comunicar pra gente é a coisa que tem que ter autorização. Tudo. Eu tenho um superior. Então, pra tudo, eu tenho que ter um direcionamento. Você me pede ajuda. Sim. Eu vou até o meu superior e falo, em que eu posso ajudar? O superior fala, nisso você pode interferir. Oh. Naquilo você já não pode, porque ele tem que passar por aqui. Tem que passar. Agora, eu sempre pergunto para diferentes Exus o ponto de vista sobre a oferenda que se faz e como ela interfere na habilidade da pombogira do Exu de fazer alguma coisa em prol de uma pessoa. Então, como é que influencia uma oferenda na sua habilidade de me ajudar ou não ajudar, se isso depende do seu superior? Existem formas de trabalho. E flexibilidade. Eu vou até o meu superior e falo, posso interferir? Ele fala, pode. Ah. E aí eu vou na minha forma de trabalho. Ah, na sua magia. Na minha magia. Entendi. Daí você pede alguma coisa? Aí sim eu vou pedir determinadas coisas para eu poder transformar aqui. Eu tenho a minha forma de trabalho, claro. Que de repente não é a mesma de Maria Padilha. Não é a mesma de outra pombogira. A minha forma. Se eu tenho autorização de intervir, aí sim eu vou trabalhar da minha forma. Entendi. Entendeu? Ah, mas se há necessidade, você é espírito. Não, se há, eu estou trabalhando com material. Eu não estou trabalhando espiritual, espiritual resolve. Claro. Mas desde o momento que eu estou no plano material, eu vou trabalhar com o material. Sim. Se foi feito um feitiço para você com uma determinada coisa, eu, espírito, sei com o que foi feito, determinadas outras coisas é que vai quebrar aquele feitiço que foi feito com aquilo. Sim. Entendeu? Naquela ação eu vou ter uma reação de demanda, de quebrar uma magia para se interferir ou uma magia para se desmanchar. Um agente neutralizador daquele processo que se iniciou através de uma demanda. Que é um trabalho feito para maldade para outra pessoa. Por isso que também é muito fácil. As pessoas chegam no templo e o que mais se escuta é assim, ah, fizeram uma macumba para você. A pessoa fica desesperada. Realmente, já ouvi isso. Nossa, eu estou passando por tanta coisa, foi uma macumba. Então tá, quem fez? Maria Mulão. Aonde foi feito? Na casa do Pai de Santo. O que foi usado? O espiritual vai ter que te falar tudo isso. Ah. Falar que foi feito uma macumba e um feitiço é muito fácil. Entendi. Muitos falam. Entendi. Mas é o que eu falei. Para toda ferida aberta tem um remédio que tem que ser evocado. Então, desde o momento que você foi falado, tem feitiço em cima de você, vai ter que falar tudo. Entendi. Vai ter que ser responsável do que se puxou. Então, vamos consertar. No meu caso, já que a gente trouxe essa ideia, eu vou dizer para a senhora, uma vez eu conversei com o seu tranca-ruas, ele disse, olha, foi feito um trabalho para você ter mais simpatia por homens. Aí eu falei, ah, é, quem que fez? Aí ele disse, foi uma capangueira de Maria Mulambo. E fui seguindo essas instruções. O que que usou? Ele falou, ah, eu usei uma garrafinha com umas coisinhas dentro, isso aí é fácil. Você vem aqui, a gente toma uma junta e eu desfaço isso porque eu conheço ela. Só que eu nunca fui lá, eu fui lá, levei, não estava lá, não foi possível. Mas assim, num caso como esse, é preciso um espírito dissolver ou meu próprio guardião já dissolve, ou às vezes, como é que funciona isso? Se, não me preocupou. Se você, se é que isso existe, é, ué. Que eu não vou interferir nas palavras que eu te digo. Lógico. Se você é um iniciante, você ainda não tem conhecimento total junto ao seu Exu. Uhum. Então, se, é o que eu falei, é trabalhos juntos, tá. Matéria e espírito. É. O espírito tem o conhecimento, mas a matéria não tem. É, não é. Então, a matéria depende de ir até o auxiliador que tenha, sim. Por que não? O Exu te acompanha, é. E o Exu juntamente com aquele outro que está se colocando ali a ajudar, ambos vão trabalhar para te defender, é. Para se desmanchar. Porque se em todo o tempo Exu e Pombogira, 24 horas por dia, estivessem com vocês a ponto de defender de tudo, não existiria inveja em cima de você, não existiria mal olhado, não existiria dificuldade, não existiria espinhos. Concorda? Concordo. Agora, a responsabilidade de um mentor espiritual colocar palavras ao mundo de coisas feitas, é. A responsabilidade é grande. É. Porque desde o momento que o espírito vem em terra, ele tem um porquê e ainda tem que levar uma resposta. Sim. Então ele tem contas a pagar. É. E aquela pessoa que se coloca a dizer algo, a pessoa não está incorporada, mas está se dizendo estar. E invoca o nome de um espiritual, se colocando que foi feito em atrapalho, ele também vai ter que arcar com as palavras. Porque está se invocando o espiritual que está se dizendo incorporado, está invocando o espiritual que se disse está trabalhando para a demanda e para o feitiço. É. E ainda está invocando um feitiço feito que não foi feito. Entendi. Então tudo é uma responsabilidade. Entendi. Onde as pessoas têm que ter o bom senso. Uhum. E o respeito para não se falhar. É. Claro. Entende o que eu quis dizer? Sim, sim. Nesse caso. Porque o dia que minha matéria. Ah, colocar, tipo ela, se desprender do espírito Maria Rosa, se dizer passar por mim, porque ela me conhece. Nossa. A Maria Rosa, ela age dessa forma, como eu já estou tantos anos, eu já sei como ela age. Ah. Maria Rosa não está incorporada, e minha matéria se diz estar, e coloca palavras onde Maria Rosa não está dizendo. É. Isso. Aí sim vai ser um reflexo de mim para sobre ela. Porque ela invocou o meu nome. Você entendeu? A responsabilidade de se colocar o nome de um espiritual é muito grande. É muito grande. Entendeu, moço? Sim, sim. E como eu estou fazendo esse trabalho, muitas vezes o próprio Sr. Trancarrua teve autorização para a gente chegar nessa explicação que o senhor está dando, muito boa, e as pessoas aprenderem. Então, certamente, deve ter havido uma boa justificação. Mas, assim, num templo de Umbanda, não é permitido pelo dirigente um templo de Umbanda sério? Ou depende muito da vicissitude que a pessoa precisa viver? Do desafio, do... Não, não entendi a sua pergunta. Por exemplo, numa casa de Umbanda, certo. Não se pode dizer às pessoas o que... A demanda que tem, quem é, ou pode? Não. Pode, desde pode. O momento que aquele fato ocorreu. Então, se eu chego aqui e falo com a senhora, e a senhora vê isso... Se Maria Rosa viu, eu vou ter que falar quem mandou, quando foi, o que foi feito e o que eu vou fazer para desmanchar. O que precisa? Simplesmente falar que foi feito é muito fácil. Claro. Um espiritual não tem direito de vir em terra aplicar a guerra. Sim. O espiritual não tem direito de vir em terra e jogar um contra o outro. É. Eu tenho que vir em terra e auxiliar as pessoas a não estarem em guerra. E o que se mais tem dentro da Umbanda é isso. Fulano demandou com você. Usou tal Pombogira e tal Exu. Claro. E às vezes nem isso não aconteceu. É. É só para ter o que falar. É. Só que o espiritual tudo vê, tudo enxerga e tudo escuta. Tudo escuta, né? Então, na casa, que ninguém, numa casa de Umbanda, que ninguém se arrisca a fazer isso. Porque, como a senhora falou, eu vou aplicar uma pressão na pessoa, se usar as minhas palavras. Porque muita gente precisa de atenção, né? Uma casa de Umbanda, procura a casa de Umbanda para ter atenção, para ganhar o carinho de uma pessoa. Então ele fala, olha, eu consegui ajudar. Mas eu não vou ganhar o seu carinho só te colocando caraminholas na sua cabeça. Eu vou estar te ajudando, te orientando. Porque assim, você está... E se você realmente tem um feitiço, eu também posso me calar. É. E eu estou vendo o que está em sua mão. Mas eu posso chegar para você e falar assim, olha, filho, tome esse banho, porque eu estou vendo que a sua aura está carregada. Ah. Faça tal trabalho, porque eu estou vendo que tem umas coisinhas aí que não estão legais para você. Uhum. E você vai sentir uma melhora. É. Eu já te garanto que você vai sentir uma melhora. Entendi. Entendeu? Agora, eu vou implantar o desespero em você? Você acha que muitas vezes é necessário falar assim, olha, Jefferson, lembra aquele fulano lá? Então, aquele fulano lá foi lá na macumba e meteu feitiço em você. Pra quê? Às vezes você nem tem contato mais com fulano, mas você vai ficar lá assim, dando força. Nossa. Mas eu posso chegar e falar assim, vamos trabalhar, Jefferson. Uhum. Eu vou corrigir para te deixar melhor. Eu vou até o meu superior e falo, olha, aquele filho está passando por isso. É. Eu vi muita coisa em volta dele. É. Vós me dá a permissão de eu estar ajudando? Sim. Nisso eu já estou correndo giro em sua volta. Oh. Eu já estou indo junto com os meus aliados para estar desmanchando o que está em sua volta. E não precisei chegar em terra e falar assim, ó, fulano, meteu você na macumba. Precisa ser um espírito muito responsável para se tornar um Exu. O espírito é responsável. Senão ele é um simples zombeteiro, como nós falamos lá atrás. Um simples espírito obsessor. Isso é um espírito regredido. Como é que um espírito não pode regredir? Se não existisse espírito, a possibilidade de um espírito regredir, não tinha obsessores, não tinha egos. Uhum. Ou vocês vão falar que um egum é um espírito evoluído. Não, não sei. Então, você está vendo como que a boca fala o que quer? Nós estamos falando de trabalho de Umbanda. Isso. Da forma que nós trabalhamos na Umbanda. Eu não estou degrinindo o conceito, claro. Os mandamentos, isso. As teorias de outras formas de trabalho de outras religiões. Eu estou falando da nossa Umbanda. Que deixe isso bem claro. Sim, senhora. E um exemplo interessante é que quando eu cheguei na casa do caboclo Flecheiro, lá em Piracicaba, onde eu vou, o seu Giramundo falou assim, olha, eu fiz esse questionamento, ele falou, olha, todo mundo que vem aqui, eu não vou dizer se tem um trabalho, se não tem, a gente já vai cuidar, você não se preocupe, a gente já cuida. E aí eu esqueci de perguntar a ele, mas vocês não trabalham com troca? Como é que vocês vão cuidar? Ah, a troca que vocês precisam é material para fabricar a magia quando o trabalho é difícil. No caso, a senhora falou, tome um banho. Ah, entendi. Ninguém dá nada para um banho, minha moça. É. Ninguém dá nada para uma erva. Não. Se eu chegar aqui e pedir um monte de parafernália para você, você vai lá todo feliz comprar. Mas se eu pedisse três ervas para você, nossa, só ela vai quebrar com isso daí? Imagina. É. Vai fazer efeito algum. Bobo é você de achar isso. Porque uma pessoa também pode te afundar com uma simples folha. Uma folha? Mestra? A maldade também se faz com uma simples folhinha. Ninguém dá nada pra ela. Então a pessoa aí, no caso, tem como ter corpo fechado? Olha a pergunta. Ah, eu posso até, vamos dizer assim, dá uma forma, dizer que tem uns que fazem isso aí no corpo fechado. É. Tempo determinado. Do mesmo jeito que a amarração. A amarração um dia acaba. Depois de 5 anos. 5? Nossa. Não, não depende da amarração, né? Eu que não sabia. As conversas por aí estão rendendo bastante. batendo muito nessas minhas vindas. O mestre está sempre aprendendo, né? Tudo é tempo determinado. Nossa, eu vou ter o corpo fechado o resto da minha vida. É um tempo determinado. Eu vou ter aquele macho bonito amarrado para mim o resto da minha vida. Hã? Todo feitiço tem tempo determinado para parar. E a responsabilidade de receber o troco do que fez. Prepare-se. Tenha a responsabilidade de aguardar aquilo que você pediu. Então? É o que eu falei. Cuidado com o orgulho. Quando se pede para amarrar alguém, você também escravizou um espírito para fazer. Aquele espírito vai ter reações da atitude que ele fez. Aquele espírito também pode se revoltar contra você que pediu. E ter autorização para, porque faz parte do seu cargo. Espíritos vingativos não têm nem autorização. Uia. Porque a vingança não vem de um superior. A vingança não vem de uma luz. A vingança vem de uma revolta. E a revolta é inconsequente. Chega em você que você estava naquela sintonia. É como se dissesse... Como o ponteiro da sua gasolina estava no vermelho, seu ponteiro estava no vermelho e é aquilo que você encontrou. O vermelho. Guerra, vermelho sangue. E fica descontente, né? Dizendo, olha, guarda. Lembrando que vermelho para pombogira é transformação. E o preto? É magia. Magia. Nossa. Transformação. Eu demorei para chegar no vermelho. Demorou? Muitos cursos. Quando Maria Rosa começou, apesar de hoje eu estar com a minha veste preta e dourada, mas minha matéria nunca me deixa toda de preto e dourado. Ela coloca alguma coisa em vermelho para quebrar. Pode notar? Posso. Está quebrando. Porque a magia preta e dourada ela é muito pesada. É. Realmente. E eu, durante muitos anos, eu trabalhei no preto e dourado, que era aquela situação que eu lhe falei, que eu não conversava, era muito séria. Era a minha parte de bruxaria, que eu também tenho conhecimentos em bruxaria. Com muitas obrigações de minha matéria, porque o efeito colocado e transmitido à matéria também é pesado. A matéria também sente essa forma de transformação e de trabalho. Uma matéria que realmente se entrega, ela sabe se aquela entidade veio para a guerra. Ela sabe se aquela entidade veio por um trabalho mais tranquilo. Tudo isso é uma reação que vocês sentem. E com o trabalhar dos anos de obrigações, eu aceitei o vermelho. Foi quando Maria Rosa passou a ser mais maleável, conversar mais. Transformação. O que é uma fogueira? Tudo se começa com apenas uma faísca, fogo, força do fogo. Sim. Quando ele alcança o ponto maior dele, ele começa a soltar fagulhas. É. Hã? Isso. Aquilo é a transformação, ele está emanando o negativo e se transmitindo para o positivo. Nossa. Então o vermelho de pombogira é amor, é transformação. É a harmonia, nossa, ai que palavras bonitas, como elas são dóceis. Bobos são vocês de acharem que somos apenas maquiavélicas. Não queiram nós apenas como maquiavélicas. Também podemos, não tem problema. Cada um direciona o que quer. Então, voltando àquele assunto, se tem uma pessoa no templo de Umbanda, um menino, pensando mal do outro menino, e a senhora é a pombogira dele, e ele também está em desenvolvimento, a senhora fala, olha, você está preparado, mas eu vou dar um castigo, você não vai acordar. Ah, de repente, não tem muita gente aí que... cai. Aham. Então tem um efeito oposto do que... somos nós mesmos. Tipo... Nossa, mas como vocês... Por que ruim? Já falei, por que ruim? Eu quero te ensinar. Ah. E muita gente não quer ensinar pelo melhor, não quer aprender pelo melhor caminho. quer pagar para ver. Nossa, realmente. Não é? É. A maioria dos seres humanos querem pagar para ver. Paga. E paga. Só passam a pedir, a querer algo depois que já está ali no meio da situação. É. Não é? Sim. Porque até então é muito difícil. Se chegar a ter a humildade do aceitamento de que precisa de ajuda, de que precisa seguir no caminho certo. Prefere estar ali no meio da lambança para depois. Por isso que se fala na língua de vocês aí. Muitos vêm pela dor, não vêm pelo amor. Ah, é. E muitos brincam, né, moço? Muitos brincam, principalmente na nossa banda. Acha que tudo é muito festa. Ah, que bonito, eles bebem, eles riem, eles dançam, eles falam besteira. Bobo é você, se vir na minha besteira. Eu poderia estar aqui falando palavrões, palavras obscenas, e você caindo na minha malícia. Só que aí eu levo você na minha malícia. Você nunca vai saber o que Exu realmente está agindo com você. Por isso, na sua consciência, age certo para que Exu possa agir certamente com você também. Porque se tem cada dia esperto com Exu, Exu é bem mais esperto do que vocês. Lembra que a gente vê lá na frente. Nossa, é, realmente. E o passado também, né, vocês veem. Passado que às vezes até esquecemos uma coisinha que fizemos. É, depois que se faz, depois que se fere, depois que se fala, depois que se ofende, é fácil esquecer. Aquele que fala não lembra o que magoou alguém. Por exemplo, um rapaz que maltratou várias meninas. Chega na Pombogira, que é uma mulher. É, se chegar ainda diante de Maria Rosa, então, que trabalha para o amor e para a proteção das mulheres, e... né? Esse rapaz vai ter que arcar um pouquinho comigo. Esse arcar significa o que exatamente? Arcar com a sua atitude. Não é bom bater. Ah, mas a Pombogira vai bater? Eu não preciso usar a minha matéria para bater em ninguém. Isso. A vida bate. É, com a sua magia. Consequências. Mas se ele chegar para a senhora, olha, eu não consigo ficar com mulher nenhuma, ele já maltratou o rosto. Não foi culpa dele, a moça falou, mas ele bateu, ficou primeiro assim. Primeiro eu vou relatar para ele. Ah, já você lembra? Não. Uma moça que passou no seu caminho e você tomou tais atitudes? É. Ih, você lembra da outra? Então, você ainda vai me dizer que não para com lugar nenhum? Primeiro eu vou colocar a verdade para ele. Primeiro eu vou colocar os erros da pessoa. Para a pessoa se conscientizar das suas atitudes. Porque às vezes tem muitos que fazem e acham que ninguém nunca vai descobrir. Tantos maridos maltratam, escravizam mulheres até hoje. E acham que vai ficar por isso. Mas vai ter uma consequência. Hoje no mundo de vocês, mulheres e mulheres estão sofrendo. No mundo de hoje de vocês. Nossa. E vai ficar por isso? Não vai. Na vida, no mundo, os espíritos estão em volta. E muitas vezes se deixa se criar força, se criar força, se criar força. Como diz o ditado de vocês, enquanto mais alto, maior é o topo. Realmente. Então, a senhora só vai conversar com ele, não vai fazer nenhum mal para ele. A senhora falou, é, depende da pessoa, né? Porque, às vezes, a Pombogira fazendo mal para aquele rapaz, já ajuda ele a se limpar do karma e já passar para uma próxima. Eu vou colocar para ele que ele tem a opção de mudar. Você teve suas atitudes más, você tem agora a possibilidade de mudar daqui para frente. Não que vai ser apagado o que você fez, mas você tem como mudar. Passar a ter atitudes boas, se retratar. Não foi o último momento da hora da morte. É. Você continuou a sua vida e você pôde fazer boas atitudes. Lembrando que na hora da sua passagem, lá vai ser relatado as outras atitudes que foram más. Tá. Mas enfim, você teve a escolha depois de consertar seus erros e passar a fazer diferente. Tá. eu vou poder bater? Vou precisar bater? Não. Não. Lembra lá atrás o que eu falei pra você? É. O pior mal é aquele que se faz assim mesmo. Cada cabeça uma sentença. Ah. Eu aprendo rápido. É, vou marcar, marquei você. Olha lá. Como é que ia marcar? Você sempre vai lembrar de mim. Ah, né? Sim, marcou, ficou marcado. Eu e as pessoas que estão ouvindo. Mas é de uma forma carinhosa, né? Isso é bom. Porque as pessoas às vezes conversam com uma pombogira que não fica gritando, não fica toda torta. Olha, moço, a minha matéria passou por um estágio uma vez em que uma outra pombogira que não tinha um direcionamento de trabalho com nenhuma matéria, simplesmente num trabalho aberto, aquela pombogira passou e gostou da minha matéria, achou que ia trabalhar com ela, eu quero. A senhora só espiando. E eu só espiando. E quando Maria Rosa se apresentava, aquela pombogira também queria. Nisso, minha matéria, coitada, ficava sem entender nada. Ixi. Nós, juntamente com o dono da casa, já colocamos que estava tendo esse empecilho dessa pombogira. Essa pombogira era o oposto de Maria Rosa. Nossa. Ela bebia muito, bebia no gargalo, falava muitas palavras obscenas, ria assim de uma forma muito desagradável, adorava falar uma besteira, enfim, com essa pombogira enchia em volta dela. Ah. E Maria Rosa, alguém vinha? Não. Ah, Maria Rosa é muito chata. Certinho. Maria Rosa fala demais, quer dar lição de moral, quer ficar falando que a gente... É mais interessante falar de vulgaridade. É mais interessante falar da vida mundana. Infelizmente. Não é? Infelizmente. Enchiam. Enfim, nós conseguimos dar uma direção a essa homogira, que hoje já está trabalhando aí no mundo espiritual. Virou amiga. Né? A gente tem que auxiliar, somos auxiliadores. Sim. Né? Mas, até hoje, ainda tem um reflexo de muitos que falam, poxa, e aquela pombogira, era tão legal, era tão bonita. E Maria Rosa leva né, o conceito de ser esnobe, fala demais. Não, tá não bonito. Tem problema. Tá bonito. Cada cabeça uma sentença. Mas a hora que a gente... Eu quero, não posso esquecer desse detalhe. A senhora falou ir buscar. Agora veio outro exemplo, eu vou citar que eu lembrei. Quando o médium está se sintonizando com o espírito que ele vai incorporar, a senhora falou, ele vai buscar. Então podemos fazer uma analogia, por exemplo, a cabeça do médium é um rádio que pode sintonizar várias estações. E ir buscar quer dizer sintonizar na estação do rádio certinha onde está a pombogira, que está do lado, mas a vibração ela tem vários pontos e eles são exatos. Então você vai ali ajustando até que ajusta no da sua pombogira. E aí a hora que vem uma forma, pensamento de conta, de família, de problema, está ajustado naquilo ali. Você desliga toda a sintonia que você conseguiu alcançar. Porque no seu incorporamento, como eu falei, você pode até falar, poxa, sabe, olha, pombogira, Exu, caboclo, preto velho, eu estou aqui hoje, olha, o meu filho não está bem, meu marido não está bem, a minha casa está assim, está assado. Tudo isso na hora que você está mentalizando. Por isso, nesse momento, eu estou aqui entregando a minha matéria para a caridade, mas também gostaria de pedir que vós fizesse a transformação nas minhas necessidades. Então, ali você está pedindo auxílio pelo que você está passando, mas também está colocando um desligamento para o seu trabalho espiritual. E também pode acontecer, se você está ali, nesse buscar, que você ficou tão impressionado com o tal buscar. Um aprendizado. Se você tem um vacilo, uma besteira, uma malícia, alguma hipocrisia na hora. Em vez de buscar uma luz, você pode dar uma entrada para um espírito zombeteiro. Aquele espírito zombeteiro pode fazer igualzinho o seu Exu. Pode, ele vai imitar. Igualzinho o seu caboclo. Olha. Ele vai se esconder atrás daquela imagem. Você vai estar achando que está com o seu caboclo. Você não está fingindo. Mas se você está na sua sintonia, porque você está tão presente no incorporamento com as suas entidades que você sabe quando é realmente a sua entidade. Você conhece, como eu falei. Minha matéria me conhece. Sabe? Ela sabe até por onde eu entro na matéria dela. Entendi. Ela sabe o efeito que eu trago para ela. Então, é mais difícil dela se enganar. Então, se ela sente uma energia que não é a minha, ela vai bloquear. Ela vai falar, epa, essa não é a minha Maria Rosa. Não. Você entende o que eu quero dizer? Sim. Então, a sintonia tem que ser completa. Completa. Totalmente. É realmente o buscar a sintonia. Não está satisfeito? Não, estou sim, eu estou vendo essa senhora, estava percebendo que a senhora está tremendo a perna, a senhora balança. Não, é nenhum vacilo, eu não sou preta velha. Ah, eu sei, foi. Eu não tenho nenhum problema. É, foi assim. Eu queria. Não, que é isso que eu não estou gostando, estou gostando. Eu só estou achando que vai virar. O galo vai cantar e vou continuar. E o menino faz e mais, faz e mais. Ah, é? Vai dando corda que eu vou puxando, né? Mas é... Então, e eu pergunto isso por quê? Porque todo iniciante tem essa dificuldade. Então, o meu preto velho me disse, imagina uma tapera, uma casinha de barro, imagina um toquinho, imagina uma muletinha, você sentado lá comigo. Então, é isso que faz a gente aproximar da sua sintonia, né? O caboclo imaginar a mata, Maria falou. Agora com o Bogê só falou imaginar o fogo. Rosas. Você vai criar o cenário que você quer. Ah, eu posso inventar o meu querer. Cria o seu cenário. Se aquele cenário te fizer efeito, fazendo com que te dê um resultado realmente verdadeiro, é de você. Daí a senhora entra naquela vibração, daí fica mais fácil. Se você estiver com a sua mente limpa, na verdade da espiritualidade, eu vou fazer parte daquilo. Lógico que não coloque muita ilusão, não, tá? Muitas criações. Mas faça o seu mundo. Faça a sua forma de sintonia. O importante é o seu coração e a sua mente. Olha. Entendi. Agora, a senhora sendo uma mestra, a senhora alcançou o doutorado para poder também interagir na Jurema. O que muda no seu espírito quando ele se apresenta na Umbanda como Pombogira e quando ele se apresenta na Jurema como Juremeira Mestra? A forma de trabalho. A forma de trabalho da Jurema é totalmente diferente. Então você se adapta àquela situação que você está. Entendi. Numa Jurema, eu não vou sentar numa cadeira como essa. Não é? Uma Jurema, eu não vou me colocar toda cheia assim de brilhos ou guia preta e vermelha. Claro. Eu vou me transformar mediante a energia que está em minha volta. Entendi. A única diferença é essa. Ah. Eu já não vou beber o meu licor, eu vou beber Jurema. Casca sagrada. Você entendeu que a diferença é só essa? Eu só tenho um canal de entrada. Que eu quis dizer que eu posso entrar numa Jurema, mas eu não vou entrar como uma Pombogira. Eu não vou me pôr como uma Pombogira, não deixo de ser a mesma. Entendeu, moço? O que eu quis dizer? Sim. Às vezes eu já ouvi uma pessoa dizendo que as mestras juremeiras têm... Não é nem preconceito. Eu sei que não é assim, mas eu gosto de perguntar para tirar a dúvida das pessoas que vão ouvir. Eu ouvi que as mestras juremeiras olham com desdém para as pombogiras por elas estarem menos elevadas. Como a senhora vê essa observação não dessa pessoa? Não criticando o que você já ouviu. Isso. Porque eu posso responder pelo que eu falo. Sim, sim. Se espiritual é espiritual, não se há melhor e nem pior. Não se há desdém. Não se há disputa. Se há respeito da forma de qual a qual trabalha. Se há união de forças para fazer um propósito no mundo da caridade. Espiritual é isso. Aí segue quem quer o que quiser. Se eu não vou desmerecer o preto velho não vai me desmerecer. Da conversa que você teve ontem com a senhora preta velha, com a Maria de Angola, com a conversa que você está tendo hoje com Maria Rosa, com todo o ensinamento de vidas ao qual nós colocamos para você, você vai tirar muita coisa. Sim, e aí eu já vou estar respondendo para você sobre isso, sobre, desculpa, a hipocrisia de disputa de quem é melhor que quem é desdenho. Que espiritual é esse que vem em terra e vai desdenhar o outro? É. Vai ser melhor do que o outro? Isso me enoja. Mas enfim, se um dia eu chegar em algum lugar e alguém me olhar com desdém, ah, meu amor, você acha que eu vou ligar? Sou mais ele. Não venho para provar e disputar nada com ninguém. Claro. Venho para cumprir a minha missão. Isso. E pronto. É novamente o ser humano transportando suas limitações intelectuais e emocionais para o campo espiritual, achando que porque se essa pessoa fosse uma mestra, ela ia olhar para uma pombogira que de repente não tem esse doutorado, essa maestria, como alguém inferior, e transporta esse jeito de ela ser, falando, ah, a mestra Juremeira também vai pensar isso. Não é assim, a senhora está dizendo. É a hipocrisia da pessoa, falta de conhecimento. Espiritual não é guerra. Ah. Espiritual não é essa sujeirada de sou melhor, sou pior. Isso. Espiritual é a junção de forças. Torno a repetir, vou continuar falando. Ah, isso foi provado no último sábado, quando recebemos no templo do Caboclo Flecheiro a mestra Maria do Bagaço. E ela interagiu com todas as pombogias, com todos os Exus, tudo muito respeito entre todos, não houve nada disso. Já pensou que situação? Nossa. A entidade Juremeira chega na sua casa, onde tem pombogiras, e ela chega lá e se coloca com arrogância? Que mestra é essa? Ela está pisando no chão sagrado? Sim, sim. E vai desdenhar e vai... É humano. E é bem aquilo que vocês falam, quem desdenha quer comprar. Quem desdenha quer comprar. Ah, entendi. É como se dissesse inveja. Eu estou invejando aquela situação. Mas é uma como se fosse uma doença, né, do emocional da pessoa falar isso. Vaidade é doença material, moço. Ah, falou tudo. Vaidade é doença material. Que não pode fazer parte do espiritual. Uma coisa é você fazer do melhor. Minha matéria se programou para me trazer. Aqui isso. Ela coloca as coisas que eu gosto. Nossa. Realmente. Mas isso não se torna uma vaidade desde o momento que o que eu uso, eu não estou me fazendo melhor do que o outro, eu não estou colocando o outro como ralé. Ela simplesmente me agradou e eu a agrado. Se ela me coloca com brilho bem, se minha matéria estivesse aqui toda de branco, vestida de saco, eu estaria da mesma forma, com a mesma postura. E nem por isso seria pior do que os outros. Entendeu o que eu quis dizer? Sim, sim, senhora. Está muito pequeno. Muito pequena. Os sentimentos e as coisas colocadas mediante a espiritualidade. Muito pequeno. Mas ainda dá para mudar. Não vamos esperar mudar na última hora, no último instante. Como é que pode o homem mudar? Eu sei que é com poucos passos cada dia e alcançando um degrau mais elevado. Mas a senhora diz, então, sugere que ele tenha o quê? Pensamento, a fala e o comportamento reto? Como é que... O que é humildade na palavra da senhora? É colocar que pouco se sabe e que muito ainda se tem a saber. E que se erra e se tem uma voz que te direciona falando que você está errando e te mostra o caminho, você tem a humildade de virar e falar, eu quero seguir pelo caminho certo e vou consertar os meus erros. Isso é humildade. Humildade é fazer o seu e deixar que o outro faça o dele. Humildade é não ficar olhando o erro do outro e deixar de olhar o seu. Humildade é tratar a espiritualidade com carinho, sem a vaidade, sem querer se crescer. O dia que a minha matéria chegar em algum lugar E porque hoje ela é uma sacerdote, ela se sentiu diferente. Pergunte a essa menina se a minha matéria se faz diferente diante dela que é filha. Se a minha matéria se coloca, abaixa aí que eu sou sua mãe, beija minha mão. Não, se ela chegar e me pedir a bênção, logicamente ela não vai estar respeitando a hierarquia, mas a minha matéria não vai deixar de dar um abraço. Uhum. As pessoas se crescem com tudo muito pouco. O grau e o mérito de funções realizadas, de caminhos abertos para alguém, não é da matéria, e nem do espírito. É do efeito que aquilo foi colocado e levantado. Não vai me diferenciar estar com tantos a ponto da minha matéria estar assim? Porque tem tanta gente que, tá, que tem tanto delogum, tanto brajá no pescoço, que a pessoa está assim, ó. Se incorporar o preto velho, então cai de cara. Não vai diferenciar, tá, se ela tivesse apenas com uma continha no pescoço. Sim, sim, sim. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Oh, como as coisas estão sendo direcionadas para uma coisa que não tem a função daquilo? Uhum. Então é tudo muito simples. As palavras que eu vou colocar agora é para a gente encerrar aqui. Sim, sim. O que Maria Rosa espera é que o nosso diálogo seja de caminho para muitos. Que as pessoas não se critiquem, que as pessoas juntem ensinamentos. Aprender que a espiritualidade é muito fácil de ser seguida, se ela ser colocada com humildade, acima de tudo. Entendeu, moço? É no sentido de união, de irmandade. Espiritualidade é um mundo onde se a união se junta para fazer algo. Não há disputa. A disputa quem faz é o ser humano. Então que as pessoas possam ter esse consenso. Mudar a imagem de Exu e Pombogira. Não somos demônios. Não somos a coisa ruim. Não somos só um feitiço. Nós somos transformação, somos justiça. Somos companheiros de luta. Somos instrumentos de trabalho para o bem, para a transformação. Não usem da religião simplesmente para resolver os seus problemas. Se coloque a estar na religião para fazer pelo seu próximo e assim você vai ser coberto nas suas necessidades. Não use de Exu e Pombogira para fazer maldade, porque como eu falei, Exu e Pombogira se coloca a justiça, ação e reação. Você fazendo ao seu próximo, você vai ter que arcar com a consequência que vai vir por cima de você. O vento leva, mas o vento também traz. Sejam água corrente, sempre em direção, sempre em direção a um segmento, nunca água parada e fétida, podre, escura. Busque sempre um caminho de crescimento para que a espiritualidade realmente continue tendo um canal de vir em terra ajudar. Senão vai haver um dia onde a espiritualidade vai estar tão entristecida mediante as atitudes e as ações das pessoas da matéria, da terra, onde a espiritualidade já não vai ter caminho para vir ajudar. Lembre-se, do pouco é que se faz o muito. De uma palavra verdadeira é que se vai ter um resultado. Mas da hipocrisia só o pó leva. O meu boa noite. Que as encruzilhadas de todos vocês aqui presentes e os ausentes estejam abertas. E que Maria Rosa, na pouca luz que leva, possa sempre servir de instrumento para ajudar os necessitados. E que eu, na minha magia do amor, do adoçamento, da harmonia em família, na harmonia dos casais, eu possa continuar trabalhando. E que todos aqueles verdadeiros que batem no peito e falam, sou espírita, sou espiritualista, mas sou filho de um Criador e acredito no meu espiritual, sou verdadeiro, não vou criticar e vou fazer do meu melhor para ser criado no caminho verdadeiro. São as palavras de Maria Rosa, espero que vocês tenham gostado de estar comigo nessa noite. Agradeço a minha filhada por estar aqui me auxiliando, ao rapaz do Caveirinha por mais uma vez estar aqui. Que eu possa, que vós, com o seu conhecimento, possa também olhar com respeito Maria Rosa. Que Maria Rosa jamais vai vir em terra e ver a necessidade de um filho e nunca ir em busca de um direcionamento para ajudar. Que eu possa levar um pouco da sua dor comigo. Não te chamo de filho porque eu não tenho esse direito, mas te chamo de aliada, porque sei que respeitas a espiritualidade. Jamais deixem de fazer para a espiritualidade por efeitos de mágoas materiais. Lembrem-se, se pudéssemos tirar tudo que é de ruim do caminho de vocês, nós tiraríamos, mas não temos esses direitos. Mas sim temos o direito de pegar na mão de vocês e falar, vamos, que eu te acompanharei. E se no espinho tu pisares, eu pisarei. E até as pétalas de rosas, eu também irei pisar quando chegar a sua hora. Meu boa noite, Jefferson. Foi um prazer conhecê-lo. Espero que o seu trabalho continue. E que de pouco a pouco você passe a conhecer cada vez mais a espiritualidade. Que assim seja. Vem aqui beber da minha bebida, para você ver como ela é doce como mel. Com a sua licença. Muito obrigado, viu, pela sua vinda. Muito obrigado, muitos ensinamentos. Agora a senhora continua e mande um abraço para todos que aí estão no mundo espiritual. Muito obrigado. Com sua licença. Laro e pomba gira. Laro e pomba gira. Laro e pomba gira. Laro e pomba gira. Laro e pomba gira. Laro e pomba gira. Pomba gira não anda sozinha. Pomba gira não anda só. Ela anda com sete Exus. Oi, querida, bem-vinda. Tudo bem? Como está se sentindo? Bem? Como você se sente depois que ela vai? Eu sei que é o momento ainda de voltar, de retornar, mas é um momento importante para os nossos estudos. Como você se sente? A gente se sente bem por ser abraçada mais uma vez, né? Mais uma noite. Por essa entidade tão preciosa para mim, é muito importante. Aprendo muito dela. Essa minha caminhada. Tá voltando. A quantidade de força, puxa muita energia pelo incorporamento dela, mas graças a Deus eu agradeço aos mentores espirituais por te ter permitido que ela viesse aqui nessa noite. Espero que o trabalho tenha sido feito da melhor forma. Foi espero muito... ter servido de instrumento. Foi muito mais útil. Uma vez. Muito obrigado por nos receber na sua casa novamente. Imagina, Deus, seja sempre bem-vindo. Deus abençoe. Laro e Pomba Gira. Laro e Pomba Gira. Laro e Pomba Gira. Laro e Pomba Gira. Laro e Pomba Gira. Laro e Pomba Gira. Pomba Gira não anda sozinha. Pomba Gira não anda só. Ela é.